A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Panorama Agrícola para 29 de julho de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Aquele abraço para você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é 29 de julho, quinta-feira, noite de lua cheia. O ditado de hoje é: por maior que seja o buraco em que você está, sorria, ainda não há terra por cima. Você confere no programa de hoje: Piratuba sedia Encontro Estadual de Agricultura. Territórios da Cidadania na entrevista. E no Panorama Regional, Chicão fala sobre a estação de piscicultura. Uma dica que pode mudar o seu dia. As doenças respiratórias de natureza alérgica exigem um cuidado maior. A limpeza deve ser feita sem vassoura ou espanador. O local deve ser bem ventilado e exposto ao sol. O chão tem que ser limpo com pano úmido. Os travesseiros e almofadas precisam ser encapados e a roupa de cama trocada semanalmente. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Piratuba, no meio oeste catarinense, será palco do 4º Seminário Estadual de Agricultura, dias 5 e 6 de agosto. O evento pretende reunir secretários municipais e profissionais da área para alinhavar ações integradas entre os municípios em parceria com as demais instituições que atuam no setor. Os temas escolhidos para a programação foram a arrecadação e gestão de verbas públicas e o diálogo sobre dimensão ambiental e consórcios públicos. Outras informações você obtém pelo telefone 48-3221-8800. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Um dos princípios e valores mais importantes desse programa Brasil Rural com Gente Feliz chama-se sustentabilidade. O engenheiro agrônomo da EPAGRE, que participa das discussões em torno dessa política pública, Álvaro Simão, ele explica o que é sustentabilidade e também fala aqui no Panorama Agrícola sobre os territórios de cidadania. Sustentabilidade. A sustentabilidade, dentro dela, tem já outros indicativos, né? A sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social, econômica, né, organizativa, que é uma categoria que nós não tínhamos trabalhado muito até hoje, né? Enfim, então tem várias dimensões e ela persegue, além do desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento ecológico, ou aquele conceito mais radical de desenvolvimento, ecodesenvolvimento, onde tem, inclusive, a dimensão espacial, né? Abordagem na dimensão espacial, a abordagem perseguida é a abordagem territorial, que é uma unidade mais recente, né? Unidade de planejamento e de execução e de formulação das políticas, mais recente, mais moderna, que inclui outras unidades, né? Como a bacia hidrográfica, os municípios, e também orienta um pouquinho a formulação das políticas para além dos municípios, mas para quem do Estado. É nessa intermediação, né? Territórios que têm algo em comum. De identidade e de cultura, né? Então, porque a abordagem territorial, ela é muito interessante. É uma unidade que você pode trabalhar num planejamento circular, ou seja, um planejamento que as causas se tornam, em determinado tempo, os efeitos, aliás, se tornam as causas em um determinado tempo. Então, ela fica circulando, é um planejamento que não acaba mais. E ele vai subindo de níveis, né? E a unidade de tomada como território, como eu disse, ele incorpora outras unidades, em determinados momentos ele se torna, olha, a unidade aqui tomada é a economia. Então ele vai para além, né, de uma bacia hidrográfica. De outro determinado momento, é uma unidade que incorpora mais a dimensão social, que também pode extrapolar a bacia hidrográfica, o município, as unidades políticas. Então, esse trabalho, que na verdade nós podemos chamar uma capa de unidades, vai ser orientada mais por três elementos fundamentais. Ou seja, o tempo, ou seja, quando é que eu estou querendo trabalhar com essa unidade, né? E até quando. O objetivo que eu quero trabalhar com essa unidade. Então, ó, se eu tiver um objetivo determinado, que é social, então eu vou me orientar para o social, né? E o espacial, quer dizer que espaço é que nós vamos trabalhar isso? Então, tempo, espaço e objetivo. Aqui em Santa Catarina, Álvaro Simão, quais são os principais territórios? Nós estamos trabalhando agora com 8 territórios, né, que eu, determinados pelo MDA, delegacia aqui, né, do Estado, mas com a projeção de aprovação de mais 2, vão para 10. E tem alguns espaços que vão ficar abertos, que são intermunicipais. Mas, enfim, esses 10 territórios, a gente pretende consolidar o Estado como um todo, né? Se possivelmente, num futuro, inclusive tornar esses territórios mais parecidos com as unidades de planejamento e gestão da EPAC. Perfeito. Quando se fala, Álvaro Simão, em território da cidadania, para que o ouvinte possa entender, está se falando exatamente do quê? O território da cidadania era algo que a gente almejava também. Atuar numa área, determinada área, e unindo diversos ministérios, jogando todo o seu esforço naquela área. Atualmente nós temos em torno de 19 ministérios atuando nos territórios de cidadania. E esses territórios de cidadania são áreas deprimidas, ou áreas onde existe a maior pobreza nos estados. São áreas que a gente precisa atuar com muito esforço para tirar daquela condição de abandono histórico que essas áreas tiveram. Esse é o engenheiro agrônomo Álvaro Simão em entrevista ao Panorama Agrícola. Fique ligado no Panorama Regional. Estação de Piscicultura. Em audiência em Brasília com o ministro da Pesca e Aquicultura, os prefeitos da Serra Catarinense tiveram a confirmação que as instalações da Estação de Piscicultura do IBAMA, que fica aqui no município de Painel, na região serrana, passarão para a responsabilidade do Ministério da Pesca. A região precisa retomar a produção de alevinos para incentivar a cadeia produtiva do setor em vários municípios. A transição com o IBAMA para o Ministério, então, deve assumir aquela estação, está avançada. E tomara, então, que ela aconteça o mais rápido possível, né? E que retome aquele seu antigo papel de produzir alevinos, especialmente de trutas. A orientação foi para que seja elaborado um projeto coletivo com contrapartida de recursos de emendas dos deputados e senadores, e o ministro então se empenhará para a liberação de recursos federais. Fazer o açude é importante, mas só isso não é suficiente. Precisamos consolidar a atividade, organizar assistência técnica e fazer parcerias com órgãos como a IPAGRE, para viabilizar o setor, através de emenda então, de parlamentares e usando o canal consórcio, será possível complementar os municípios aqui, todos os municípios da nossa região, pertencentes então à AMURES, que é a Associação dos Municípios da Região Serrana. Através desse consórcio e do saneamento e meio ambiente, os prefeitos da região serrana pleiteiam então a aquisição de escavadeiras hidráulicas para abertura de açudes nas pequenas propriedades rurais. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAI, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.